Segurança Legal, episódio 249, gravado em 3 de agosto de 2020. Os quatro antimosqueteiros. Neste episódio, falamos sobre a audiência do Congresso americano que ouviu Google, Facebook, Amazon e Apple em face de sua posição dominante no mercado. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e também Spotify. Temos também a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/segurançalegal. Todos os links estão lá no nosso site. Vinícius, temos uma notícia antes de começar aqui. Hoje vamos ter uma mensagem de ouvinte, mas temos uma notícia bem importante aí de algo novo que a gente até já tinha comentado em outros episódios, que vem aí uma parceria bem... São duas parcerias, na verdade. Uma, essa a gente pode falar, a outra a gente ainda está preparando para falar em breve. Mas qual é a primeira dessas aí que... Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Vou deixar pro final do podcast, no final do episódio. Tá. Pode ser? Então tá bom. Mas sim, temos um anúncio a ser feito hoje, né, que muito nos honra, inclusive. Boa, você fez isso aí pra gente, pro ouvinte ir até o final. Claro, até o final. Claro que o cara pode pegar e pular lá pro final, né? Não tem dúvida, né? Mas vamos lá. Então, sim, nossos mensagens dos ouvintes. Vão lá, então? Então vamos lá. O Ricardo Berlim, nosso ouvinte, que nos acompanha bastante aqui, mandou por e-mail essa mensagem aqui, Vinícius. O Ricardo Berlim diz o seguinte: olá, Guilherme e Vinícius. Antes de mais nada, estou orgulhoso de ter o meu singelo comentário lido neste episódio. Obrigado. O atual problema de segurança do Twitter me faz ficar ainda mais feliz de ter abandonado essa rede e adotado o Mastodon. Aguardo ansiosamente que vocês criem um perfil lá para replicar o Twitter de vocês. Apesar de não ser tão populada quanto a outra, seu aspecto descentralizado e o fato de não haver algoritmo para popular a timeline que não de modo cronológico me agrada muito. Além do mais, considero-a muito menos tóxica, ainda que role algum conteúdo adulto, entre aspas. Felizmente, sempre protegido por content warning ou etiquetas tipo NSFW, Not Safe for Work. Tenho escutado muito podcast do Darknet Diaries, né? Ele dá o link, que a gente vai botar no show notes. Sim. E ele tem feito um trabalho muito interessante entrevistando o pessoal de Red Team, inclusive com pentest de invasão física locais. Seria legal se vocês entrevistassem e explorassem um pouco as histórias de pentesters brasileiros, em especial os que fazem invasões de locais físicos. Acho que seria muito interessante e ilustrativo de como podemos proteger melhor os ambientes. Obrigado e continue um excelente trabalho. Muito obrigado, Ricardo, pela mensagem. Guilherme, queres fazer algum comentário? Sim, Ricardo, eu vou te dizer que numa das tuas outras mensagens, tu já tinhas falado sobre o Mastodon, né? Ou Mastodon, não sei como é que é a pronúncia correta aqui. Mas eu fiz uma tentativa que instalei no meu celular, criei uma conta pessoal lá e te confesso que foi bem difícil, assim, de utilizar. E esse é um dos aspectos até que se liga um pouco com o tema que a gente vai tratar hoje, né? Que é a dominância dessas empresas, né? Sobretudo de redes sociais, e a dificuldade que outros players têm de entrar no mercado tão dominado por elas, né? E sobretudo quando elas realizam práticas que visam, de fato, impedir que outras empresas entrem no mercado delas, o que é uma afetação aí direta da própria concorrência, né? Então, acho que vem a calhar essa mensagem do Ricardo Berlim, até como ponte, Vinícius. Não sei se tu quer fazer mais alguma referência, mas como ponte também para o tema que a gente vai tratar hoje aqui, né? Exato, muito embora o Twitter, que deveria, no meu entender, estar junto nessa confusão toda que nesse momento envolve a Amazon, o Facebook, o Google e... Amazon, Facebook, o Google? E a Apple, óbvio, né? Uhum. Acho que o Twitter podia tranquilamente estar junto, hein, nesse bolo aí dessa discussão toda gerada por essa audiência lá nos Estados Unidos, no Congresso americano. Eu acho que uma coisa que uniria todos eles é a própria questão de publicidade comportamental aí, né? E do eventual uso da publicidade, usos e abusos, né? Da proteção de dados pessoais com as práticas publicitárias, que é um tema que entra de maneira indireta aqui, né? Eu acho que a gente já pode começar a falar, Vinícius, dessa própria... não foi uma reunião, né? Foi uma audiência, melhor dizendo. Uma audiência no Congresso americano, né? Do Congresso americano. Numa comissão no Congresso americano, numa investigação, digamos assim, antitrust. A gente vai deixar aqui no show notes uma thread do Carlos Afonso Souza, o famoso CAF, né? Que ele é professor da UERJ e diretor do ITS. É um dos grandes advogados aí brasileiros que atua nessa área de direito e tecnologia e proteção de dados também, e ele fez uma longa thread trazendo alguns dos pontos altos aqui dessa discussão, né? O primeiro tweet da thread, inclusive vou ler aqui, Vinícius, ele diz: vale lembrar que essa audiência não é da FTC ou de autoridades reguladoras, mas sim do Congresso, ou seja, quem faz as perguntas está de olho em como as leis americanas criaram o atual ambiente de inovação e expansão das Big Techs, e é justamente também quem pode mudar as leis, né? Lembrando que o tema aqui, ele está diretamente relacionado com a concorrência, né? E aí cabe também um disclaimer, né, Vinícius? Nós, embora a gente estude vários aspectos mais relacionados com proteção de dados, né, e privacidade e práticas realizadas por essas empresas, nós não somos especialistas em direito da regulação, em direito da concorrência, né, que é um aspecto que ocorre quase em todos os países, né, que é a ideia do Estado controlar certas práticas comerciais para promover um ambiente sadio e controlado e adequado de concorrência entre as empresas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Lei 12.529, que é o estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, inclusive estabelece as competências do CAD, por exemplo, Tribunal de Defesa Econômica do CAD, né, Tribunal Administrativo, que que faz aquelas atividades que eventualmente a gente ouve na imprensa, né, tal empresa comprou outra, né, e vai dominar tantos por cento do mercado da venda de alimentos, sei lá, como ocorreu dia desse aí com a Sadia, né. Então, eles fazem esse tipo de análise para verificar até que ponto essas práticas estão ou não ferindo a concorrência, né, as práticas concorrenciais, né? Então, o que os Estados Unidos está fazendo, eu já passo a bola aqui para ti, é ainda não entrar num processo administrativo, mas fazendo algo como se fosse uma audiência pública das que a gente tem visto aqui no Brasil no nosso Congresso, né? Eles estariam fazendo algo semelhante lá e chamaram essas quatro empresas, Amazon, Apple, Google e Facebook, para sentarem aí não presencialmente, virtualmente por conta da pandemia, né, Vinícius? Mas sentarem, sim, virtualmente lá numa audiência para falar um pouco e para serem questionadas sobre algumas dessas práticas. O Vinícius, que é o nosso especialista do segurança legal em assistir as audiências do Congresso americano, longuíssimas e chatíssimas, né? Isso dedicou 6 horas do seu tempo para assistir a essas audiências, né, Vinícius? Exato, eu assisti na íntegra, cara. Eu não sei porque eu faço isso comigo mesmo. Eu acho que é um tipo de punição, talvez. Pode ser. Olha, cara, eu assisti e eu gosto de acompanhar até para ver a reação, né, dos interpelados, né? Que dessa vez foi pela Amazon. A Amazon foi o Bezos, né? Uhum. Pela Apple foi o Tim Crooks. Pela Google, eu nunca consegui pronunciar o nome dele. Sundar Pichai. É o Pichai. E pelo Facebook, óbvio, né? O robô Zuckerberg. O reptiliano. Reptiliano. É muito interessante assim, acompanhar a postura de cada um. É bem interessante assim. Bom, o que ficou claro desde o começo é que essa audiência feita com os quatro, ela não é uma primeira audiência assim, do zero, assim, com os quatro sobre esse assunto, sim, mas eles já vinham investigando as práticas dessas quatro empresas a ponto de ouvir concorrentes que foram prejudicados e continuam na ativa, ouvir pessoas que estavam envolvidas com ex-concorrentes que foram adquiridos por uma dessas quatro empresas, pessoas que estão nesse momento sendo prejudicados por essas empresas, documentos fornecidos previamente, ou seja, sob demanda dos congressistas, previamente fornecidos pelas próprias quatro empresas. Então ali tem e-mails, tem memorandos e outras coisas mais. E testemunhos de funcionários e ex-funcionários. No caso, seriam whistleblowers, né? Aqueles que estando dentro, viram coisas acontecerem que não deveriam estar acontecendo, resolveram vir a público e denunciar de alguma maneira. Então eles vieram carregados, assim, não vieram para tirar dúvida. Eles vieram vieram para confrontar cada um dos quatro com fatos, eu diria assim, até bem comprovados, assim, bem com substanciados, né? Que a gente chama, bem bastante substância ali para demandar uma resposta deles. E chamou atenção a reação de todos eles, eu já tinha visto isso em outras audiências, aquela do Facebook com o Mark Zuckerberg já há um tempo atrás, a respeito do rastreamento e tal. Já não lembro mais o nome daquela que eu assisti. Eles com frequência usam aquele recurso de eu não estou eu não tenho familiaridade com o e-mail que você está falando ou com o caso que você está colocando, mas eu vou ficar feliz em falar com a minha equipe e retornar, né, para o seu escritório, né, sobre isso. O que de fato pode ser verdade, né? Ele não pode tem como saber de todos os... Exato, sem dúvida nenhuma. As tretas lá, né? Exato. Só que tem coisas que são muito óbvias, assim. Tem coisas que certamente, sim, por exemplo, tem um certo momento em que uma congressista pergunta ao Zuckerberg quantas empresas, ou de quantas empresas o Facebook já roubou ou copiou, né, soluções. E ele diz que não sabe responder, ele dá uma gaguejada, morde o lábio, ele começa a citar sinais. Ele dá uma série de sinais, assim, ele começa robozinho tentando não passar, ele é o que mais tenta se controlar, ele, para não passar nenhum sinal, né, facial e tal, mas quando ele é apertado, já aconteceu isso numa outra audiência, ele começa a ceder esses sinais, não tem jeito, ele começa a entregar o jogo. Então assim, ele sabe as empresas que eles foram para cima e que eles copiaram e que eles fizeram, já vou entrar nas questões que eles ameaçaram, etc, né? Então assim, todos eles foram bastante pressionados com a apresentação de fatos e eles tentavam sair pela tangente. O Pichai, né, do Google, teve um senador que ele é pró-Trump, né? Ele é aliado trumpista, do Trump, trumpista, etc. E ele teve que perguntar várias vezes se o Pichai garantiria naquele momento, ele poderia dar a palavra dele naquele momento, de que o Google não iria mudar o seu sistema, a sua plataforma, ou tomar qualquer tipo de ação de forma, né, intencional para interferir nas eleições. Cara, ele teve que perguntar umas quatro vezes para arrancar uma coisa mais parecida com uma garantia, com um sim, né? Que ele garantia que não ia acontecer essas interferências. Então, que eles tentam de tudo quanto é jeito sair pela tangente e tudo mais. Então... E é interessante, né, o cuidado e uma diferença que nós temos até diante de como as empresas e os ouvidos nessas audiências se comportam e o cuidado que eles têm ao dizer sim ou não, né? Claro. É, a diferença que nós temos com dos Estados Unidos com o Brasil, né? Nós vimos aqui algumas audiências que foram verdadeiros circos, né? Sim. Sem citar nenhum nome, mas certamente a gente já viu coisas muito absurdas acontecendo dentro do Congresso, até quase as pessoas chegando às vias de fato lá, né? Eu acho que ainda com o ministro da Educação isso aconteceu, salvo engano, né? De discussões bem acirradas, assim, né? Mas o fato é que essas empresas, elas tomam decisões, né? Porque aqui a gente está falando em um ambiente em que essas empresas voluntariamente, ou seja, por meio de decisões corporativas voluntariamente tomadas, não são acidentes, né? Parece, né? É o que tudo indica, né? Mas não são acidentes, sem querer eu copiei o conteúdo de tal empresa, ou sem querer eu comprei tal empresa. Não, você tem ações voluntárias no sentido de impedir estratégia. Que outras empresas, estratégia de negócio voluntariamente criadas para impedir que outras empresas atuem não somente nas mesmas áreas, mas para destruir certas atividades concorrentes, né? Guilherme, imagina, cara, nós, que somos nós aqui, né, Segurança Legal, Brown Pipe, né, eu e Guilherme trabalhando aqui desde 2012 juntos na Brown Pipe, nós que somos pequenininhos, a gente já toma uma série de cuidados quando vai gravar um vídeo, quando vai aparecer numa câmera, etc, a gente já cuida várias coisas que a gente já tem uma certa noção, né? Uhum. Tu achas realmente que eles não tiveram uma preparação antes? Ah, sem dúvida, claro. A posição da câmera, se mais perto, se mais longe, o que vai aparecer, o que não vai aparecer, o fundo, etc. E toda uma discussão interna para se prepararem para ir para essa... Pra essa... É interessante ver, e eu já falei isso outras vezes, claro que tem as aberrações, e eu já vi algumas, né, nessas audiências do Congresso americano. Mas chama a atenção, e mais uma vez eu vi isso acontecer, em como os congressistas eles vêm preparados, assim, com uma exceção ou outra de alguém que vem falar bobagem, sabe? Eles vêm muito preparados. Uhum. Fazem um dever de casa. Que é um contraste com o que a gente vê, ou seja, quem vem lá pelo que eu das audiências que eu assisti desse tempo todo, a exceção é o cara não preparado, é o paranoico bestalhão lá que fica falando bobagem que não tem pé nem cabeça. Essa lá, é a exceção. Né? Lá. Exceção lá. Uhum. Lá. Aqui, quando a gente acompanhou, e aí eu assisti, sim, todas aquelas audiências, sim, da CPI do cybercrime, qual outra que a gente viu, da questão das eleições, não sei, eu vi várias dessas. Essas últimas a gente não andou vendo. Não, né? Agora, as últimas, agora, deste ano, não vi, né? Uhum. Mas essas outras que a gente assistiu e certo, que dizia, assim, era muito focado na questão de cybercrime, criptografia, segurança e tal. Cara, então, assim, a exceção era um ou outro que fazia um questionamento realmente relevante e sem dizer bobagem, assim. Então, a exceção era esse. Uhum. E o comum era a gente dizendo bobagem, não se preparar, não ler um mínimo, não buscar uma assessoria decente para explicar, para vir discutir os temas que iriam ser trazidos ali. Assim, meio que vamos com o que eu sei e vamos ver o que dá. Como não sabe, né? Acaba falando bobagem. Então, mais uma vez eu vi isso me chamou a atenção, com o pessoal, em geral, com alguma exceção ali, vieram bem preparados para essa audiência. E o que marcou essa audiência, Guilherme, e o que é justamente o tema dela, né? É justamente essa questão do abuso do poder, não só econômico, mas econômico é um dos principais, né? Uhum. Mas o abuso do poder que tem no sentido de ser intermediário entre consumidores e empresas, Então tem um poder econômico e um poder aí, como é que a gente chamaria? Um poder situacional aí que aparece. Eu acho que competitivo mesmo, né? Um poder de competição, de influenciar ou de mexer nas práticas de competição, né? No mercado de competição. Os quatro teriam abusado desse poder para se beneficiar com relação a concorrentes. Nota que a gente já conversou mais de uma vez aqui no podcast sobre a questão do lock-in. Ou seja, de prender as pessoas dentro de um determinado ecossistema. E a gente já falou sobre isso mais de uma vez. Aí a gente está falando dos consumidores, né? Então você entra num ecossistema e aí você usa aquele celular, aquele aplicativo que integra com aquilo lá e tu não consegue sair ali de dentro, não consegue sair daquele ecossistema e tu acaba fazendo uma... A não ser por um custo muito grande, né? Exato, tem um custo muito alto para sair dali então tu vai ficando coisa mais confortável, ele vai ficando e é difícil de tu se deslocar dali depois. E aí agora a gente tá vendo num outro aspecto, ou seja, que não deixa de ser uma extensão desse problema, que é a questão de controlar a concorrência. E o que acontece com a Amazon, isso entre os quatro na brincadeira, né? A Amazon, Apple, Google e o Facebook, é que os quatro, eles viraram, então, canais de venda. Ainda que de forma indireta, eventualmente, quando o Google trabalha a questão de anúncio, ou seja, ele não atua ali como marketplace, mas sim como publicidade, mas é uma publicidade extremamente forte, ou seja, tu pesquisa alguma coisa, se tu aparecer na primeira página é um ganho, tu aparecer na segunda página já é outro, né? Isso afeta diretamente teus lucros. Então, essas quatro empresas, elas, por causa desse poder que elas têm de intermediação, e pelo causa de um abuso que elas teriam cometido, vão citar alguns casos em seguida, elas passaram a abusar desse poder para justamente se contrapor ou melhorar a sua atuação no mercado em prejuízo de concorrentes que estavam passando ou dependem da sua plataforma. Que tal? Tu sabes, Vinícius, isso que tu falou da questão do consumidor, ele é muito importante, né? E com todas as ressalvas, que a gente não é especialista em concorrência, eu tava dando uma olhada num livro que eu tenho aqui, do Roberto Augusto Pfeiffer, Defesa da Concorrência e Bem-Estar do Consumidor. E ele faz uma relação bem direta, que é existente, conhecida, tá na Constituição, inclusive, né? Que é a liberdade econômica e a própria liberdade empresarial, ela tá ligada com a proteção tanto da ordem econômica, né? Ou seja, visa evitar infrações à ordem econômica, entre elas o próprio abuso da posição dominante, mas visa também, em última análise, proteger o consumidor, né? É interessante quando tu começa a falar sobre essa questão da plataforma. Eu acho que talvez a gente tenha de fato uma evolução aí na discussão das práticas anticoncorrenciais, quando esses caras, eles passam também a intermediar relações do consumidor final com o vendedor, né? Que é a velha história lá da economia da plataforma, né? Então, a economia da plataforma, ela interfere não somente na própria liberdade de escolha, que o consumidor passa, de repente, a não ter mais liberdade por conta das ações dessas empresas, né? E passa também a gente ter que investigar quais são os impactos econômicos, os efeitos econômicos da tal da economia da plataforma, quando tudo passa a ser intermediado, né? Você não... Aqui no Brasil, por exemplo, a grande discussão do momento são as condições de trabalho de entregadores, por exemplo, né? Então, você tem um novo player aí, que são os intermediadores dos contratantes, que fazem a intermediação do contratante com o entregador, e você tem, em face do poder desses caras, a imposição de certas práticas para os entregadores, que tornam a vida dos caras bem difícil, né? O cara tem que trabalhar, sei lá, 14 horas por dia, né? Não pode folgar, se machuca, né? Não fica sem renda, enfim... A questão da concorrência, ela se expande ou se espraia, né? para usar um verbo bem pouco utilizado, mas se espraia com efeitos para outras áreas também, ou seja, o consumidor sente isso no final das contas, né? E você falou do Google ali, Vinícius, a gente não pode esquecer que o Google tem o Google Shopping, né? Que é quando você pesquisa por um produto, ele tem lá uma abinha do Google Shopping. E ali dentro do Google Shopping, ele também faz comparação e indicação de preços, e já houve ali certas discussões sobre como ele estaria retirando ali do Google Shopping certas empresas, né? Ou seja, ele está se usando de um poder que ele tem de concentrar praticamente, sei lá, quantos por cento, 90% e tantos% das buscas do mundo, para empurrar um certo serviço ali e para retirar outros players desse mercado que não conseguem lutar contra alguém tão grande, né? Então acho que esse seria um resumo também aqui da parte jurídica da questão, né? E tem outras que tu vai agora, tu vai se sentir tentado a entrar agora em várias. Manda bala. Vamos lá. Então, eu fiz uma breve listinha, assim, das principais coisas que me chamaram, as coisas que me chamaram a atenção, tá? Quando eu tava assistindo. Com relação, me parece que a gente tem dois grupos aí, Amazon e Apple, como responsáveis, como intermediadores de vendas, né? como funcionando como um marketplace. No caso da Apple, funcionando como um marketplace para aplicativos, que foi o principal ponto que o pessoal pegou, e a Amazon para tudo quanto é tipo de produto, de livro a fralda descartável. E já o Google e o Facebook foi mais na direção, também envolve a questão de produtos, de venda, mas mais na questão de divulgação e controle de conteúdo. Tá? Então, mais ou menos são esses dois grupos aí que a gente teve. A Amazon, ela foi acusada... Bom, todos vocês sabem que a Amazon hoje, assim como vários grupos aqui no Brasil, várias empresas aqui no Brasil, quando você vai comprar na Amazon, você procura para um determinado produto e você vê que tem livros e qualquer outra coisa sendo vendidos por terceiros. Uhum. Que usam o marketplace da Amazon, ou seja, usam a Amazon como intermediador, local, né? Intermediadora para ter o seu e-commerce lá, sem ter que ter toda uma estrutura de site e tudo mais para venda. Assim como a gente vê acontecendo no Mercado Livre, de uma maneira um pouco diferente, mas a gente vê acontecendo também aqui em várias lojas, como Magazine Luiza, Submarino e tantas outras, que deixaram de vender apenas os seus próprios produtos e passam a vender produtos de terceiros, intermediar a venda de outras empresas. A Amazon... Ela foi acusada de acessar relatórios de vendas de produtos, ou seja, verificar os dados de como é que está indo as vendas do concorrente e tal, né? Uhum. E analisar coisas assim, desde custo de envio, custo com embalagem, sazonalidade, ou seja, imagina tu pegar uma empresa concorrente e poder olhar todos esses dados dela, uhum, tá? E aí tu vai lá e lança um produto concorrente, né, com um preço mais baixo, coisa assim. Então ela foi acusada de fazer esse tipo de coisa. Ela foi acusada de remover produtos de concorrentes. Então aí foi um momento bastante pesado para o Bezos, lá no momento em que uma das congressistas coloca o áudio de uma pessoa que teve a empresa prejudicada pela Amazon. Eles vendem livros texto. Uhum. E eles estavam vendendo e estavam indo tão bem e mantendo lá a qualidade, os reviews lá em 5 estrelas, aquela coisa toda. E eles viraram os principais concorrentes da Amazon nesse segmento específico, que a Amazon começou a perder vendas. Eles suplantaram as vendas da Amazon. Uhum. Tá? Nesse nicho específico. Nesse nicho específico, tá. Aí o que, que eles começaram a fazer, desde o início de 2019? Começaram a tirar, sem mais nem menos, algumas obras deles, passou a sumir da Amazon. Não estava disponível para venda na Amazon. Embora eles colocassem, a coisa simplesmente não. Sim. E eles começaram, desde então, a entrar em contato com a Amazon, tentando saber o que estava acontecendo. E a coisa foi indo, chegou num ponto em que os produtos deles simplesmente sumiram da Amazon. Assim, vendem uma coisinha ou outra. Assim, praticamente acabou com o negócio deles. E eles mandaram cerca de 500 e-mails para a Amazon para tentar ter alguma resposta do que estava acontecendo. A Amazon nunca disse o porquê que aquelas obras saíram ou deu qualquer tipo de justificativa. Tá? Uma outra situação que eles também colocaram. Deixa eu só colocar que aqui na pela lei brasileira, né, a 12.529, a gente tem lá as infrações à ordem econômica, que seria promover, obter, que são proibidas, evidentemente, uhum. né? Promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme, limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado ou criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor. E aí é aquilo que tu comentou antes, né? A dificuldade, talvez o passo além, claro, certamente já existem estudos sobre isso, né? Mas o passo além é você ver como que essas práticas anticoncorrenciais podem ser assim classificadas dentro de uma economia de plataforma, né? Uhum. Porque eles também têm o direito de vender os produtos deles, e também têm, né? Não é ilícita o oferecimento de serviços de plataforma, né? A ilicitude aí parece que vem no uso desses dados de uma maneira totalmente abusiva e para causar o dano para aquele que está usando a própria plataforma, né? O cara, aquele que contrata o uso da plataforma da Amazon para vender produtos, ele não faz isso objetivando obter um malefício para ele, né? Ele quer obter um benefício, não um malefício, né? Então, exatamente. Nesse sentido que eu acho que dá para se analisar também essa questão, né? Exatamente. E aí, Guilherme, eles... agora só deixa eu pegar aqui o meu guiazinho. Tá, eu te contei, mas vai lá. Vai pegar o meu fio aqui. Não, tranquilo, bem de boa. Então, eles fizeram com isso também, essa mesma ação com o pessoal que vendia fraldas. Uhum. Tá? Mas aí, nesse caso, eles atacaram, né, usando esses mesmos recursos, e chegaram ao ponto daí de comprar. Eles abaixaram os preços da Amazon. Então, tinha um concorrente, começou a se dar bem. E a Amazon, então, para competir com eles, baixou os preços a tal ponto que tornou a coisa praticamente inviável para eles, depois comprou eles. Uhum. Tá? Então, e aí, perguntado se a Amazon tinha alguma política, né, se era comum a Amazon ficar olhando os dados de concorrentes e fazendo ações desse tipo e tal, o Bezos simplesmente disse: não, a gente tem políticas definidas que impedem que isso seja feito, eu só não posso garantir que elas não foram violadas. Uhum. Que é o dumping, né? Isso é dumping. Você abaixar o preço do produto para, enfim, né? É não só o dumping, mas também esse acesso indiscriminado a relatórios dos seus concorrentes que estão vendendo na própria plataforma para atacá-los comercialmente falando. Isso é muito interessante, né? Talvez a gente de fato tenha que ter uma regulação específica para as práticas da plataforma, né? É que no momento que tu tens... Que tu vendes e tu compartilha teu espaço de venda com os teus concorrentes. Exato. Concorrente, é um outro cenário, né? Claro. É uma coisa meio estranha, que inclusive eles são acusados de, nas próprias pesquisas, de favorecer os próprios produtos, independente de produtos de terceiros e coisas assim. Tá, então tem... E aí uma coisa interessante que me chamou a atenção também, que quando o Bezos foi confrontado com o tamanho da Amazon, né, no mercado, que é bem para lá de 50% das vendas de comércio eletrônico, se não estou enganado, chegando a 70%, é um absurdo, assim, eles dominam as vendas online, o Bezos saiu com a de que isso não é bem verdade, que as vendas, que a Amazon é responsável só por uma não sei quantos por cento do total de vendas. Aí o Congresso, sim, tu tá considerando tudo, eu tô te falando só do comércio eletrônico. Do comércio eletrônico, vocês dominam tudo. Sim. E aí ele teve que ficar quieto, ele tentou sair por esse caminho. Então a Amazon ficou nesse... Eu tô trocando entre Amazon e Amazon, não sei o que, mas a Amazon ficou nessa... ficou nesses pontos principalmente, assim, e foi bem interessante, porque parecia que havia um jogo de... parecia não, há um jogo de xadrez ali que a gente não, a gente não sabe bem, a gente não sabe do que acontece fora dos bastidores. O próprio lobby, né? Mas o Bezos começou a fala, ele fez a fala, no pronunciamento inicial dele, falando da origem dele, né? Sim, sim. Da origem humilde dele, do pai adotivo que ele teve, que eles vieram fugir de Cuba, né? Aquela coisa toda, assim. e para mostrar o American Dream, assim, ele, né, tentando se colocar como... Sim. E, ao mesmo tempo, cara, essa pessoa que eles colocaram falando que teve um negócio arruinado por eles, e é um áudio, né, não é só um relato, é um áudio da pessoa falando, e tu percebe claramente que é um imigrante também, considerando que é uma pessoa que esteja nos Estados Unidos, né, presumo que eles colocaram lá. E contrapor ele com isso, assim, foi muito... Não é um simples acaso, entende? O cara vem descrevendo a origem humilde dele, aí eles trazem justamente uma pessoa que estaria mais ou menos nas mesmas condições, né? Tentando vencer, tentando fazer o seu negócio dar certo, e ele, como um cara que já passou por isso, sendo responsável por destruir o negócio. foi bem pesado. Foi bem pesado pra ele isso aí. Bom... Fica então um Bezos pro... A gente manda uns Bezos pro Bezos. Cara, já a Apple, o Tim, acho que foi um dos caras mais equilibrados, assim. Parece um cara mais experiente, sabe? Eu diria que o Bezos tentou, o Mark Zuckerberg não conseguiu. O Bezos tentou, acho que foi até certo ponto. O Pichai lá estava meio perdido em alguns momentos lá, mas o Tim Cook, ele conseguiu, cara, se sair relativamente bem, assim, não digo que as respostas dele foram boas, mas assim, em termos de equilíbrio e tal, me pareceu bem, bem tranquilo. Mas ele também foi duramente confrontado, tá? Então, se fez perguntas bem diretas para ele, como, por exemplo, se eles quisessem mudar os termos e, inclusive, a participação da Apple nos ganhos dos aplicativos na App Store, se ele poderia mudar isso sem, do dia para a noite, como eles bem entendessem. E a resposta dele, no primeiro ano, foi dizer que eles não fazem isso. Mas ele não disse que não poderiam fazer. E aí insistem, até que chega um ponto que eles colocam assim, viu, é esse o problema, vocês têm esse poder de fazer, de mudar os termos a hora que vocês quiserem, para aceitar um aplicativo na loja, ou mesmo qual que vai ser o valor que vai ser compartilhado, e qual aplicativo que entra, qual aplicativo que sai. E criticaram bastante o fato do processo de revisão dos aplicativos não ser muito transparente. Então não falta transparência nesse processo. Chamaram a atenção aí para um caso mais concreto que a Apple lançou, o Screen Time, que é um aplicativo para controlar o uso do celular por crianças, né? No celular, tablet, etc. Eles lançaram o Screen Time e, ato contínuo, eles removeram o aplicativo do principal concorrente que fornecia o mesmo serviço. E a justificativa do Tim foi falar que eles estavam usando o MDM, aquele esquema de gerenciamento de dispositivos, o Mobile Device Management, e que isso permitiria um acesso excessivo no celular das crianças e tudo mais. E aí eles foram contrapostos com ele foi contraposto com o fato da Apple estar fazendo uso da mesma tecnologia. Então, como assim, né? E alguns outros softwares lá que eles também não removeram, eles removeram o principal concorrente. Então eles foram, ele foi bastante, batendo bastante nesse sentido, nesse controle total e absoluto numa plataforma fechada que a Apple tem com relação a quem entra e quem sai com os aplicativos, e que eles podem, do dia para noite, tirar teu aplicativo de lá, e se tu tem um negócio baseado naquele aplicativo, tu morre. Claro. Acabou teu negócio. Claro. Sobretudo se for um serviço que eventualmente ameace algum dos serviços que a própria Apple oferece, né? Exato. Mas isso, agora, a questão... Tu quer comentar alguma coisa mais nesse sentido, Guilherme? Não, eu queria ter falado antes uma questão da Amazon que me fugiu, mas eu lembrei agora, só para não deixar passar, que é também como isso interfere na... Eu comentei antes a questão dos aplicativos de entrega e tal, né? Mas a gente não pode esquecer também que a Amazon tem, em face dessa posição, ela também consegue impor certas condições para os próprios empregados, né? Então, a gente tem uma série de reclamações dos empregados da Amazon, como eles são tratados lá nos Estados Unidos, né? Sobretudo aqueles que fazem tarefas manuais, enfim. Então, ao mesmo tempo em que eles têm uma série de soluções bem interessantes, como robôs lá nos centros de distribuição deles, a gente também encontra aí formas de tratamento bem abusivas do ponto de vista dos empregados, né? E aí, mais uma vez, a relação entre concorrência e bem-estar, não só dos consumidores, não só a concorrência e a melhora numa situação de tratamento de dados pessoais, né? Porque quanto maiores eles forem, mais eles podem usar e abusar dos dados. Se eles fossem menores, talvez não pudessem fazer isso, porque poderiam perder uma posição, né? Mas como isso também influencia e se relaciona com a forma como eles tratam seus empregados, né? Isso também não pode ser desconsiderado. Pessoal, uma notinha do editor aqui. Logo depois de nós termos gravado esse episódio de hoje, saiu um vídeo bem interessante do Meteoro, que é aquele canal lá do YouTube, com o título Amazon, Capitalismo Tardio, que fala, entre outras coisas, justamente sobre esse aspecto da questão dos empregados da Amazon. Então fica aqui a referência que vai estar lá no show notes para vocês, que fala sobre esse tema também. Já teve bastante discussão sobre isso, teve vários casos, até de posicionamentos políticos e tal, que, né, que sofreram algumas formas de represália internamente, né, segundo foi denunciado, né, eu não sei como é que ficou a apuração disso no final das contas. Mas, a polícia. Não sei se é a polícia ou a ambulância, mas enfim. Mas assim, na sequência... na sequência dos meus tópicos aqui, o Google e o Facebook foram também esses, eu diria que depois do Bezos apanharam bastante, viu? A Apple nem tanto, né? Tá incomodado com o screen time, mas assim, com o Bezos, aquela parte lá deles terem acabado com o negócio daquela pessoa foi uma coisa bem... daquele grupo de pessoas que dependendo daquele negócio, eles não chegaram a acabar, eles reduziram substancialmente as vendas. Mas depois desse, o Google e o Facebook também foram bastante batidos, né? O Google foi literalmente acusado, já tinha sido acusado há tempo atrás, isso é de 2019, algumas coisas até antes, de roubar conteúdo de terceiros. Para os seus produtos. Então, um dos casos que foi colocado foi do Yelp, né, que é aquele aplicativo de recomendação de restaurantes e bares e tudo mais. A Google estava roubando as imagens deles para colocar nos seus próprios anúncios, nos seus próprios resultados de pesquisa. O pessoal da Yelp reclamou à época e a resposta do Google... foi mais ou menos assim: olha, a gente pode simplesmente te tirar da listagem, fazer um list aqui dos teus, não vai aparecer mais nas pesquisas do Google. E o que o congressista colocou de uma maneira um pouco mais direta, como a resposta do Google foi: deixa a gente, não incomoda, ou a gente vai te tirar do ar, do mercado. te tira do engine, te tira das pesquisas do Google e ninguém mais vai te achar. E aí o que é interessante, são duas coisas interessantes aí, né? Primeiro que isso não é algo assim que acontece sem querer, né? Roubamos as fotos do Yelp, né? Não parece ser algo que aconteceu ao acaso. É uma política, como você comentou antes, né? Política corporativa, né? E teve resposta deles e tudo mais, então não foi uma coisa assim que aconteceu por acaso. Que é um caso bem interessante, inclusive tem a notícia aqui pra gente colocar depois no show notes. O Genius, que é um site que tem as letras de músicas, e eles têm um cuidado de ter as letras assim bem certinhas, exatamente como cantadas e tal, né? E eles começaram a perceber que as letras deles começaram a aparecer nos serviços do Google. Vinculado à música, ipsis literis, com os mesmos caracteres, com tudo. E quando tinha erro, apareceu erro junto e tal. O que é que eles resolveram fazer, cara, pra ter certeza do que tava acontecendo? Eles colocaram em código Morse, nas letras das músicas, Mas no áudio? Não, nas letras. Nas letras? Nas letras, já explico como. Ah. Eles colocaram em código Morse a mensagem red-handed. Tá? Que é uma expressão em inglês para dizer mais ou menos assim, pego no ato, cometendo algum crime. Então, red-handed. Pego no pulo seria nosso aqui. Seria pego com a boca na botija. A tradução literal. No dicionário Serafim. E como é que eles codificaram isso, cara? Eu não sabia dessa até ver essa... Isso já faz tempo, não é de agora, tá? Como é que eles codificaram o código Morse? Onde tem... Eles inseriram apóstrofes. Uhum. Que se você olhar no teclado, você tem a apóstrofe, aquela retinha, e tem a curva. Uhum. Eles usaram a reta para ponto e a curva para traço. Código Morse é pontos e traços, né? Então, eles codificaram alternando entre pontos e traços nas músicas deles, nas letras, né, deles, as apóstrofes. E para surpresa deles, apareceu exatamente assim nos serviços do Google. Isso é muito interessante, né? Exatamente. E aí, sim, ficou comprovado claramente que o Google estava pegando o material deles. Uhum. E o que a desculpa do Google é que o Google recebe conteúdo licenciado de parceiros, não sei o que, deu uma desculpa para dizer que a gente não sabe o que. A gente não fez isso de propósito. Sabe que em relação ao Yelp ainda, Vinícius, uma das coisas que eu. Até eu falei um pouco sobre isso na minha tese, né? Por sinal, defendi meu doutorado, né? A gente não falou sobre isso, né? Agora deixa eu falar. Agora é doutor Guilherme, gente. E o Vinícius acompanhou lá, né, Vinícius? Sim, eu acompanhei. Foi um fiasco. Não foi fiasco. Não. Foi muito legal. Eu tava presente o... Olha o... Eu não vou ver se eu vou lembrar de todo mundo, tá? Mas tava presente o Danilo Doneda. O Danilo Doneda, que gente, quem não conhece o Danilo Doneda, deu uma pesquisada, é uma das maiores autoridades em LGPD no Brasil. Então tava o Danilo Doneda, tava o Fabiano Menck, é professor da URGS também, né, Guilherme? Sim. E é um cara assim também que estuda profundamente o tema do direito à tecnologia. Eu vou falar dos que eu conheço, tá? Tá. São os dois, o Cristiano Colombo. Uhum. Guilherme, teu professor e colega no curso lá em Portugal também, né? Isso. Acho que ele já foi várias vezes, as três vezes que tu foi lá, ele foi junto contigo. Ele foi duas vezes. Duas vezes, né? E também o teu professor orientador, que agora eu não vou lembrar o nome dele. César Santolin. O César Santolin. Foi Tu fala do currículo dele porque eu não conheço. Ele é professor da URGS, é pós-doutor em Lisboa e também foi uma das primeiras pessoas. Primeiro é difícil de dizer, mas uma das primeiras pessoas no Brasil que começaram a estudar direito da tecnologia. Ele tem a dissertação de mestrado dele foi sobre contratos eletrônicos, assim, um dos primeiros livros, se não o primeiro livro no Brasil sobre contratos eletrônicos. E também o Alexandre Gonçalves, lá da Universidade a PUC do Paraná, né? E que também é um cara bastante envolvido, foi um dos que me convidaram também para participar do curso lá em Lisboa, então foi uma banca bem bacana. Deixa eu vender o meu peixe, que eu agencio o Guilherme, né? Ele concluiu, então, a defesa de tese do doutorado dele, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele tirou A por unanimidade. Né? Foi unânime, né, com relação à dissertação dele. Então, parabéns, Guilherme. Muito obrigado. E obrigado pelo teu apoio lá no dia também. Cara, eu quase desconectei tudo assim, meu Deus do céu. Ele tá falando isso. Não, mas o que eu falei isso ali, eu deveria ter falado no início, né? Mas pra dizer também é que esse caso do Yelp, ele contrasta com uma tese que é muito defendida pelo Google na parte de esquecimento e desindexação, né? Que o Google, ele somente organiza informações, que o algoritmo é imparcial, que o algoritmo só captura o que já está na internet. E o que eles mostram com isso, que é uma grande bobagem, né? É um grande mito, porque o algoritmo, ele é feito por alguém, né? Alguém, ó, o que meu algoritmo vai fazer? A empresa vai dizer, olha, vai fazer isso. Os programadores vão lá e dizem que ele vai fazer isso e ele vai fazer aquilo, a ponto de eles chegarem e dizer, olha, ou tu fica quieto aí ou retira os teus conteúdos daqui, né? E isso é uma coisa que o professor Colombo falou, e isso chamou por incrível que pareça, é assim, uma página na minha tese e chamou bastante a atenção dos avaliadores lá, que é, eu defendi o direito à desindexação como um direito de proteção de dados, né? Ou seja, um dos direitos do titular seria a desindexação. Só que o que eu também coloquei lá, que daí isso poderia ser uma outra tese, né, a ser desenvolvida por uma outra pessoa, que é o direito à indexação. Ou seja, tem o Google, nesse contexto atual, né, que a gente vê o fato de você não estar no Google significa que praticamente você não está na internet, né? Será que tem o Google o direito de não te indexar? Isso está diretamente ligado ao poder que ele tem e o eventual abuso que ele pode ter no poder de maliciosamente te retirar dos seus resultados para acabar contigo enquanto empresa que pode estar concorrendo com os produtos dele, né? Exatamente. E aí, imagina que legal, a gente faz o segurança legal e o Google decide que não vai indexar o segurança legal. Sim, que a gente eventualmente está criticando algumas das ações do Google. Não, mas seja lá porque for, decidem que o nosso conteúdo não é apropriado lá para o Google. Deixa eu ver se a gente está no Google, peraí. E não lista. Aí a gente teria o direito de demandar a listagem. É interessante essa tese. Ufa, estamos lá. Ufa, tá. Bom, aí nessa linha, né, Guilherme, eles foram, além de concorrência desleal, ou seja, roubo de conteúdo, essencialmente. Sim. Eles foram acusados de interferir de forma proposital no processo eleitoral dos Estados Unidos, inclusive com a citação de memorandos internos. E aí o congressista lá que estava mais... assim, que tinha claramente uma posição política definida, né? Que foi o único, que é o Mr. Jordan, que foi o único assim, que se posicionou claramente assim, politicamente... No espectro ali do trumpista, né? Assim, o cara é aliado do Trump. E ele foi o cara que chamou atenção para essa eventual interferência. Ele citou documentos internos, né, do Google, do pessoal falando... em incentivar, vou usar as minhas próprias palavras, tá? Incentivar o voto de latinos, né, em estados-chave. Aí ele mesmo chama atenção, o próprio Jordan chama atenção, dizendo o seguinte: olha, uma coisa seria vocês falarem incentivar as pessoas a votar, incentivar os latinos a votar, isso é uma coisa. Agora, vocês falarem em incentivar essas pessoas a votarem em estados-chave, Por que tu usa essa qualificação, claro, em estados-chave, se não para tentar, de alguma maneira, direcionar ou interferir num processo eleitoral? Exato. E aí ficou bem complicado também lá pro Pichai, ficou bem, bem complicado para ele nesse ponto, tá? E também o Google foi acusado, assim como o Facebook, a gente vai ver na sequência, de remover conteúdo de forma indevida. Então, a gente tem, inclusive eles deram exemplos de quando o Google é demandado a remover alguma coisa, e aí, ou mesmo o Face, aí eles esperam esse negócio dar um monte de like e ter bastante interação, engajamento, aquela coisa toda, né, propaganda, para daí tirar, ainda com uma demanda judicial para remover. Uhum. Então, quando é interessante, eles são lentos. Isso foi chamado a atenção nessa audiência, né, que eles são lentos quando a coisa é interessante para eles. E, às vezes, iniciativas que eles tomam por conta própria, sem nenhuma demanda para remover conteúdo, talvez não. Eles acreditam que houve abuso por parte deles, tanto do Google quanto do Facebook. E aí... Fala. E aí um congressista que estava batendo nesta tecla, que ele parecia ser ele parecia ser do... contra o Trump, só para entender o posicionamento de cada um, né? Ele chama atenção para a questão, para a discussão da hidroxicloroquina, que também aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo também. Tá? Teve aquela médica que disse que funciona e não sei o quê, mas ela também acredita em alienígena e outras coisas, mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte: ele reclamou, esse congressista reclamou o seguinte: olha, eu pessoalmente não utilizaria hidroxicloroquina. Mas vocês removeram no dia tal uma publicação, uma discussão que estava acontecendo, acho que foi até no Facebook, uma discussão sobre a possibilidade do uso de hidroxicloroquina como tratamento. Aí tinha médicos discutindo, não dizendo que aquilo era a solução ou coisa parecida, mas discutindo. E eles foram derrubados. E ele, apesar de entender que hidroxicloroquina não é uma solução, ele mesmo não tomaria. E que ele acha que. E ele concorda que não se pode dizer que a coisa é cura alguma coisa, porque não cura. Ele entende, e ele cobrou o Facebook em relação a isso, que eles não deveriam. O Facebook e o Google, que eles não deveriam ter removido esse conteúdo da internet, porque as pessoas têm direito a discutir. Elas podem não podem não ter o direito de colocar a vida dos outros em risco. Né? Dizendo, não, toma isso aqui, que isso aqui cura e pode sair sem máscara e sem fazer nada. Né? Uhum. Mas, ok, isso está errado. Agora, tu impedir que as pessoas discutam, aí seria uma censura. Né? Então eles chamam, eles bateram bastante nesse sentido com relação ao Google, ao uso do YouTube, né? Essas coisas lá dentro. É, e veio de um cara contrário ao Trump, ou seja, um republicano. Pelo que parecia, sim. Um democrata, um republicano ou Trump. Né? Eu não fui atrás do perfil de cada um, mas pelo discurso, pela forma de falar, pelas coisas que eles estavam colocando, eu deduzo que sim. Oh, interessante. Interessante. Ah. E tem também a gente passou por uma questão bem interessante no Google, a gente falava sobre a questão do e-mail antes aqui, né? E algumas coisinhas interessantes que aconteciam com alguns e-mails da Microsoft que a gente recebia, né, Vinícius? Sim, a gente usa e-mail do Google. E a Microsoft, quando tem algumas pessoas que compartilham documentos da Microsoft conosco, e por mais que a gente ficasse dizendo isso não é spam, sempre caía no spam. Sempre caía no spam, a autorização para acesso aos arquivos da Microsoft, né? Sempre cai no spam. Da Microsoft. Demorou um tempo para parar de cair no spam, apesar de a gente ficar dizendo não é spam, não é spam, não é spam, não é spam. Bom, não sei. Enfim. Né? Enfim. O robô ele é burro para algumas coisas, né? Mas algumas coisas bem, bem pontuais, né? O algoritmo ele é burro para algumas coisas bem pertinentes, né? Para o modelo de negócios deles, né? Exato. E aí. Aí o seguinte, o Facebook. Ele nessa mesma linha, ele foi acusado, então, de também remover conteúdo de forma indevida, né, de privilegiar certos discursos em detrimento de outros, e é uma coisa que também chamou a atenção, assim, eles também foram cobrados nesse sentido de estarem fazendo... controle de discursos de forma extrajudicial, por conta própria. Né? E de novo, até que ponto eles têm o direito de fazer isso? Ah, mas a plataforma é minha, a solução é minha, entra quem quer, mas eu controlo, é meu sistema. Só que a coisa tomou uma proporção tão inesperada, né? E colocou um poder tão grande na mão dessas empresas. Que faz com que a gente tenha que sim discutir o papel. E essa discussão já vinha acontecendo no Brasil, inclusive, né, Guilherme? Sim, sim. A própria questão do inquérito da fake news agora em relação ao. Exato. Ao Instagram, não, ao WhatsApp, né? Uhum. WhatsApp, é o Facebook. Facebook, né? Porque a própria Cambridge Analytica demonstrou isso, vamos lá, né? O Facebook ainda está se debatendo até hoje com empresas deixando de anunciar lá, né, por conta de questões bem estranhas relacionadas à forma como eles lidam ou à forma como eles não lidam, né, com certos controles. Porque se tu pode ter, por um lado, controles em excesso, tu também pode ter falta de controle em alguns casos, né? No Fantástico, esse final de semana, falou lá pela primeira vez um representante do Facebook dizendo sobre aquelas questões dos comportamentos inautênticos e aí toda aquela ligação com o projeto de fake news aqui no Brasil, né? Exato, mas por outro lado, por exemplo, eles são coniventes com crianças com conta no Facebook, com menos de 13 anos. Uhum. Assim, que é óbvio que o Facebook consegue, não vou dizer todos os perfis, claro, mas que tem informação suficiente para fazer esse controle, tem. É, e aí, no caso, eles fazem vista grossa. Tá na política que não pode, mas se criaram, fazer o quê? Uhum. É, então, é bem delicado isso, sabe? Então, uhum. O Facebook, ele foi acusado também de copiar concorrentes, tá? E usar essa cópia de funcionalidades como ameaça a concorrentes, como uhum. o que teria acontecido com o Instagram. Então, antes deles adquirirem, né? Antes deles adquirirem. Então, o Facebook percebeu a potencialidade do Instagram, eles sim estavam preocupados com o que vinha acontecer, e eles queriam comprar, eles queriam, na verdade, comprar o Instagram para fazer o que fizeram, que foi integrar ao Facebook, né, e eliminar um potencial concorrente. Uhum. E aí eles foram confrontados com a situação de que eles teriam ameaçado a equipe, a empresa, né, que era dona do Instagram anteriormente, com o seguinte papo: olha, a gente vai fazer aqui a nossa, e vocês não... nós temos os usuários, vocês não vão ter espaço aqui dentro e vocês vão perder valor. Que tal vocês se venderem para nós? mas tu percebe, Vinícius, que no final das contas, né, e tem toda aquela questão econômica de novo, né, é absolutamente complexa de você regular a concorrência, né, algo que envolve uma série de medições, de verificações econométricas para você verificar se está havendo um abuso de uma posição dominante, por exemplo, né? E que se abre aí para discussões bem muito além das nossas competências aqui, né? Mas o que tu colocas e o que tu verificou ali, e o que se verificou nessa audiência, é que a coisa é um pouco mais simples até. Você tem práticas que são evidentemente violadoras dos direitos dos concorrentes, né? Você não tá, talvez, no disco, não, você tá falando de prática do sujeito que vai lá e rouba os dados do concorrente teu, e depois, quando ele vai reclamar, ele diz: olha, tu fica quieto ou te retiro das pesquisas. Isso tá muito, muito além de discussões, né? É muito básico, muito evidente que são práticas violadoras da própria boa-fé, de maneira geral, né? É, e nota, Guilherme, que esse tipo de coisa... esse tipo de coisa, ele agora está sendo acusado que essas grandes empresas estão fazendo isso, mas eu já tive notícias assim no mercado, já tive até contato alguns anos atrás com situações em que o pessoal fazia mau uso dos dados, né? Uhum. Então, um dos exemplos é uma empresa que prestava serviço, e deve prestar até hoje, serviço de suporte a um determinado ERP, mas não era a própria empresa de ERP, uhum, uhum. Mas era uma pessoa que prestava suporte a serviço de ERP, não tinha nenhum receio de dizer que usava os dados do ERP do seu cliente para ver valores de contratos e tudo mais que o cliente estava estabelecendo com outros fornecedores para precificar o seu serviço. Uhum. Então, esse tipo de coisa é numa escala menor, obviamente, uhum. Mas é tão errado quanto. Uhum. Muda a escala, mas a coisa continua sendo o mesmo problema. Ou seja, o cara que fica com o cara que vai, que está viajando pela empresa, vai almoçar, almoça por 20 e pede uma nota para 40, esse cara está cometendo o mesmo... É um crime, não é? Não chega a ser um crime? É um crime, né? Fazer isso. Talvez a concorrência desleal, né? Não, eu digo assim, tu fazer isso, sai pela empresa... A tua empresa vai te pagar teu almoço e tu tem que comprovar com nota fiscal. E aí tu almoçou por 20 e emite uma nota de 50. Pra te ganhar. Ah, não, aí sim. Isso é crime. Sim, né? sim. Então, assim, ó, isso é tão criminoso, eu ia dizer só que era tão errado quanto, mas é tão criminoso quanto alguém que, numa obra lá de R$1 bilhão, fica lá com 400 mil. talvez uma concorrência desleal, nesse caso aí da nota, talvez uma estelionato, talvez, quem sabe, teria que pensar bem aqui numa possível tipificação, mas Mas percebe que enquanto a gente fala que, e a gente já comentou aqui antes, eu acho que dá para já ir se encaminhando para o fim também, né, Vinícius? Claro. É, o que a defesa da concorrência ela vai implicar em serviços melhores para o consumidor e dar mais liberdade de escolha para o consumidor e também apoiar práticas de proteção de dados, né? Porque quanto mais uma posição dominante uma dessas empresas tem, quanto mais ela abusa dessa posição dominante, ela pode também começar a realizar práticas que violam as leis de proteção de dados pelo seu tamanho, né, pela sua, às vezes até tendo impor sanções, né, negociais ali com eventuais empresas que levantem certas bandeiras, né, tentar esconder certos dados, deixando de apostar numa transparência, porque como eles são dominantes no sentido concorrencial, eles podem inclusive se dar o luxo de dar menos informações para o consumidor, né? Uhum. Porque no mercado ideal, o consumidor ele vai querer ter mais informações dos players que estão ali numa concorrência saudável, né? Agora, quando um só domina, ele não precisa dar mais informações, porque o consumidor ele passa a não ter sequer mais escolha, né? A própria questão da liberdade em si do consumidor também fica afetada. Mas o que a gente vê também aí, e aí foge da proteção de dados pessoais, mas entra numa disciplina que é a proteção de dados empresariais, né? Que tu vai ter uma relação com a boa-fé empresarial, né? Com os limites do que uma empresa pode fazer com os dados da outra, que envolve a própria lealdade contratual das partes, né? Tu não contrata com uma outra empresa esperando que ela te prejudique. É claro, não tem como prever todas as variações e todos os riscos dos contratos. Isso é imprevisível, né? Não tem como saber exatamente o que vai acontecer no futuro. Mas ainda assim, tu não espera ser traído pelo teu contratante, como a gente viu algumas dessas empresas fazerem, né? Sim. Então é algo bem interessante do ponto de vista do direito, que é de fato analisar. Né, o professor Ricardo Lupion, aqui da PUC do Rio Grande do Sul, tem inclusive um livro sobre esses limites e essas possibilidades aí da boa-fé empresarial. Né? Envolve também, em última análise, a própria investigação desses contratos. Né? Ou seja, pela via da boa-fé e pela via do direito contratual, você começar a limitar e começar a regular também o próprio uso dos dados que algumas empresas dessas fazem, sobretudo aquele exemplo que tu deu da plataforma, né? Tu pega os relatórios do cara, usa aqueles dados para prejudicá-lo, né? Exato. Então, assim, a gente tem que ver o que vai acontecer. Nas próximas semanas deve sair um relatório do como é que é o Congresso? Termo? Não, mas né, que é do relator. Ah, sim, sim. Que é, né, do relator lá dessa comissão. E esse relatório, então, vai ser muito interessante ler ele, deve levar algumas semanas para sair. E dali provavelmente teremos desdobramentos. Tá? Uhum. Então é bom a gente ficar antenado aí para quem quiser acompanhar essa novela, ver exatamente o que vai acontecer. É bom ficar de olho nessa questão do relatório. E uma coisa muito importante, eu e o Guilherme até conversávamos antes de gravar sobre isso, é que não se trate de demonizar as empresas, tá, gente? Até a gente estava vendo aqui, eu tenho relação com as quatro. Uhum. De uso dos serviços e tudo mais, e talvez a maioria de nós aqui que estão nos escutando, com certeza com uma delas vocês têm relação, no mínimo, no mínimo, se não com as quatro. E elas nos fornecem serviços que realmente são muito importantes. Claro. São serviços sim, que valem bastante. E é justamente nesse sentido que a gente tem que tomar o cuidado de o que se quer não é, não, vamos botar abaixo o Google porque o Google ficou grande demais, né? Mas é garantir que essas empresas atuem de forma a não prejudicar a sociedade de uma maneira geral, assim, uhum. em benefício próprio. Mais uma vez, também foi chamada a atenção para o fato do Google dizer que não uniria informações de empresas diferentes que ele comprou e tal, até porque contratualmente era inviável. Aí jogam na cara deles, ó, o que o Google fez e não sei o que, justamente isso, unificou. Uhum. Então, chama atenção também para isso. Então, o caso lá do que tu fala sempre nas suas palestras da Nest. Da Nest, é. No dia seguinte eles mudaram a coisa. Então, não se trata de demonizar essas empresas, ou de querer que elas deixem de existir ou coisa parecida, mas sim de se impor algum tipo de limite, algum tipo de controle, para evitar práticas que são, assim, que se não são criminosas, são bem próximas disso. Então, e que prejudicam efetivamente a sociedade como um todo. Então, manter a própria ordem econômica. Né? Exato. Então, cuidado com isso, tá? Não está se dizendo aqui que essas empresas são más e não sei o quê, mas que tem que ser, tem que haver algum tipo de controle ou cuidado ou de transparência, né, para nos garantir que as plataformas realmente sejam benéficas, sejam sustentáveis, mas que não prejudiquem de forma proposital e criminosa as pessoas, né? Isso realmente não pode acontecer. Essa é a minha, são as minhas conclusões finais, né, pleonasmo, minhas conclusões finais. Sim, porque vocês são conclusões, né? É final, né? Caramba. Senão é uma hipótese, não é uma conclusão, né? Mas enfim. E o anúncio que a gente ia fazer lá no início, você fez os ouvintes ficarem até o fim aqui só pra ouvir o anúncio. Ou eu fiz eles ficarem rolando até o final do áudio pra ver se eles achavam. Acho que a gente podia nem gravar no final, deixar pro próximo episódio, cara. Tenta não, não faz isso. Pessoal, é o seguinte. A gente ficou bastante feliz, algumas semanas atrás, quando a gente recebeu o contato de um representante da RNP, da Rede Nacional de Pesquisa, propondo fazer uma parceria com o Segurança Legal e a gente produzir uma série de episódios, né, em parceria com a RNP, trazendo os mais diversos assuntos relacionados à tecnologia. Então, a gente conseguiu combinar direitinho, organizar como nós vamos fazer. Devemos ter um episódio sem ser... acho que seria o próximo é o Notícias, né? Notícias com a Suline. O seguinte, né, já está nos nossos planos de ser o primeiro dessa série da RNP, apresentando a RNP para todos vocês que eventualmente não conhecem a RNP, não conhecem a história da RNP e a importância dela, né, entre outras coisas, para a internet no Brasil. Chegada da internet no Brasil. Então, a gente vai conversar, a gente já está organizando uma agenda com convidados e com os mais diversos assuntos, e muito nos honra. E se você não sabe o porquê, porque não conhece a RNP, acompanhe o episódio. Sim, esse é o 249, o 250 é o do Fábio, o 251 provavelmente é o primeiro da RNP. Então acompanhe o 251, que você vai poder, vai compreender um pouquinho mais de quem é a RNP e por que que o Segurança Legal tanto se honra em ter ouvintes dentro da RNP, que pensaram justamente nessa parceria e no fato da RNP topar, né, dividindo com a gente esse espaço. Uma série Segurança Legal e RNP, olha só. Exato, muito legal, cara. Legal, né? E tem uma outra série que vai vir. Essa eu não sei se a gente pode falar. Eu estive falando com um dos responsáveis por essa série e pode ser que venha em agosto também. Vai ser uma série adicional também, né? Que vai estar no nosso feed, né? Mas vai ser totalmente realizada por esses realizadores, né? Criada por esses realizadores. Vai ser a nossa participação direta. Eu comentei com ele, Vinícius, até falando aqui no ar, né, mas só para te contar isso também, que para a gente fazer um pequeno episódio inicial ali, só para eles explicarem como é o projeto deles, uma entrevistinha pequena, assim, de alguns minutos, e aí já entra nessa série, outra série, que vai entrar também no nosso feed aqui do Segurança Legal. Então vem mais conteúdo de qualidade aí para você, ouvinte do Segurança Legal. Então é isso, né, Vinícius? Esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado, né, dessas nossas reflexões aqui sobre essa audiência que envolveu as Big Four dos Estados Unidos lá no Congresso. Agradecemos a todos e nos encontramos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes: Insiders, Flávia Domingues, Guilherme Carvalho, Guilherme Donato, Israel Santos, Horácio Hiroite Savami, os colaboradores Eric Tawil, Jailton Fagundes dos Santos, Jean Vaguetismo, José Nascimento e os participantes Emílio Arimateia, Fábio Savella, Fernando Chagas, Gabriel Brezinski, Guilherme Pedroso, Israel Xavier dos Passos, Jefferson Godoy Correia, João Luiz, João Maranhão, Jonathan Costa, José Eduardo de Souza Pimentel, Kênio Peixoto, além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse www.apoia.se/segurançalegal.